Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Olá, galera. Aqui é Nando Almeida e no final do Hobbit eu gritei: que merda! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E como vão, senhores? Ah, tô tudo tranquilo. Legal. Aqui é o Pedro Santos e no final do Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu chorei. E aqui é Rafael Tekken, o host desse podcast e no final de um filme, pra mim, eu não sei. Nossa, parabéns. Eu posso mudar o final da sua frase? Pode, o quê? E no final do filme, eu sou gay. Não. Então, pessoal, estamos em mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Eu estou aqui com o Nando, o Gustavo, o Pedro e o Rafael. Ah, não, Rafael sou eu. Nesse podcast nós estaremos falando sobre finais de filmes e o que a gente poderia fazer para mudar eles. Então, nesse podcast, nós pegaremos vários finais de filmes aos quais nós odiamos e nós melhoraremos eles, né? Faremos o trabalho do roteirista. Ou não. Ou não, né? Ou não, muito pelo contrário. Fazer o trabalho contrário do roteirista, né? Mas, enfim, é isso. Vamos para o podcast. Foi isso. Vamos fazer um sorteio? Fazer um sorteio pra quem escolhe aqui na nossa querida lista da pauta o filme em que a gente vai achincalhar o final e mudá-lo. Vamos fazer o sorteio. Eu tô sorteando agora na moeda. Deixa eu pegar uma moeda aqui. Cara ou coroa, deu cara. Ganhei. Então, pessoal, eu escolho o Robocop do Padilha. Eu ganhei, cara. Vamos tirar cara ou coroa, beleza, ganhei. Pô, se ele perdesse, que eu ia achar incrível, né? Escolhe alguém aí, vai. Não, vai, pode ser o Robocop. Robocop, beleza, Robocop, cara. Vou pegar. Não, bom que a gente vai pegar um filme atual, né, pra poder comentar e tudo mais do filme. Então, o final do filme. Aliás. Spoiler alert. Spoiler total, se você não assistiu, vai dar meia hora de cupom. Não, mas quem que é um idiota também que vai ouvir um podcast sobre mudar os finais e não espera receber spoiler deles, né? Cara, eu sou idiota, eu esperaria, não tem spoilers. Ah, tá bom, desculpa. Não é lindo! Onde está errado? Não é assim! É assim! O Robocop, no final, vai resolver a parada toda, vai ter o Battle Boss, ele vai brigar com o nosso querido Michael Keaton, ele vai lá resolver a parada toda e salvar a família dele, né? Ele chega lá depois de lutar com o Zé 200 mil? 200 mil? 203. Sei lá, 200 mil, sei lá. 200 mil. 200 mil é bom. É bom, esse modelo é moderno. É super moderno. Esse modelo. 200 mil. É muito futurista. Esse é do ano 5500. Mas ninguém aqui gostou do final do Robocop? Calma, no final ele chega lá uma merda. Pronto. Não, eu não gostei, cara. Mas o Pedro, vai. Conte, por que você gostou do final, cara? Pô. Eu achei o final condizente com a proposta do filme. Eu acho que esse é o principal. Então, o interessante do filme é não definir em nenhum momento assim quem é o grande vilão, porque uma hora o Michael Keaton é muito filho da puta, outra hora você compreende o que ele tá fazendo, outra hora ele é só um cara de negócios, no final ele é um vilão qualquer. E termina como seria bem previsível, assim, é previsível, poderia ser melhor? Poderia, mas é um condizente com o que o filme propõe. Eu acho essa parte do telhado melhor do que o final definitivo, que é a mulher e o filho dele chegando pra falar com ele. Eu acho que, tipo assim, você falou que é o filme que o filme propõe. Eu acho que o filme em nenhum momento propõe um clímax de merda, né? Bem boa, bem boa. Cara, bem bolada. Chega no final, é uma bosta, sabe? Uma lutinha de merda. Ele pulando na cabeça dos robôs, nas costas, sei lá, metralhando, pronto, terminei. até a invasão do... O filme tem alguns pontos médios, mas tem uns pontos legais. A briga eu achei bacana. Não dá pra fazer como o Robocop antigo, todo mundo sabe. Então, eu gostei da briga dele com o robô. Não, mas cara, é tosco pra caramba. Ele saiu correndo e tomou 30 mil tiros, cara, e não morreu. Ah, é o Robocop, né, mano? Não, você quer fazer o herói sobreviver? Tudo bem, você faz o herói sobreviver. Mas uma cena ridícula dele correndo no meio de um tiroteio, né? Não, cara, o filme já cagou na parte que eles falam assim, não, nós temos as balas super poderosas lá que pode matar o Robocop e tal. Aí ele invade o barraco dos caras lá e os caras tá tudo armado com as hormonas que mata ele. Sim. E ele, pô, uma caralhada, o tiro não morre. Não morre, é. Beleza, aí, daí pra frente já caiu. Só no ombro e tomou 30, né? É, né? Tipo assim, então a partir desse momento, os caras já botou o Robocop como imortal. Ele não vai morrer. O que é imortal? É. Eu lembrei de Highlander. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Então, aí beleza. A hora que ele chega no prédio, eu, no trailer, se você quem assistiu o trailer milhões de vezes como eu fiz, eu assisti. Ele fala a frase clássica do Robocop, Dead or Alive, you're coming with me. Sim. Dead or Alive, you're coming with me. Dead or Alive, you're coming with me. Dead or Alive. You're coming with me. Só que na hora do filme, cara, é muito podre ele falando, tá ligado? Ele fala assim, Dead or Alive, you coming with me, bitch. Sabe? Ele ficou uma merda, cara. E tem uma pegada muito interessante, eu tava conversando com um amigo meu, ele falou uma parada legal. E tipo assim, em vez de fazer o Robocop, sabe, tentando quebrar a diretriz, eu achei muito merda isso, cara. Tipo, sabe, ele se fudendo ali pra levantar o braço, pra dar o um tiro no cara, por que que então ele não jogou a arma na mão humana dele e, tipo, a explicação ficaria tipo assim, não é a máquina mais, é a mão humana, tá ligado? É o cérebro, é o homem que tá controlando a arma. Sim. Então ele pode atirar de boa. Mas não, ficou aquela porcaria lá, ele tentando dar um tiro. Aí ele atira o calcanhar do Michael Keaton e acaba o filme. Aí os dois caem no chão e eu morri. Cena de um segundo. É, porque, mas ninguém entende que é porque foi esse calcanhar que o Jack Nicholson puxou no Batman de 89. Ah! Então ele tá... bem lembrado. Entendeu? Então, tipo assim, ele tá há 25 anos com aquele negócio doendo. O viado vai lá e atira, fodeu. Mas eu acho que não estraga. Assim, eu gostei. Tem gente que odiou, teve gente que amou. Eu gostei do filme, acho que o filme é legal. Mas no final ele dá essa caída, assim. Então, a questão aqui nesse podcast é a seguinte: como vocês fariam melhor? Qual seria o final de vocês para Robocop? Cara, como que seria o meu final? Pra não fugir muito da proposta do filme, eu faria essa pegada dele trocar de mão, tá ligado? Aí faria a explicação, né? O homem contra a máquina contra o homem. E no final o homem ganha porque ele conseguiu botar a arma na mão dele e poder atirar sem o problema da diretriz, tá ligado? Esse seria um final. Ou então, sei lá, é que o Michael Keaton era o dono total, né? Era o boss master da empresa, né? Não, mas cara, eu coloquei esse filme justamente por causa disso. É, o cop chega no prédio, luta com o Zé 200 mil. O Zé 200 mil? Exatamente. Zé 200 mil. Tem uma lutinha melhor, não tem aquela cena dele correndo que nem um retardado. E tomando 30 mil tiros de bala calibre 1. Já era pra ele ter morrido no meio do filme. Já era, né? Pra ele ter morrido no meio do filme. Aí beleza, aí ele chega no final. Aí tá a família dele e fala, não, sai de perto que não sei o quê. Aí de repente, tipo assim, tem umas pessoas na frente do Michael Keaton. Quando as pessoas saem da frente do Michael Keaton, ele vira e tá vestido de Batman. Hã? Não pode. Aí o Capitão Nascimento chega. Ele se revela com Bruce Wayne. Ele se revela com Bruce Wayne e os dois caem na porrada, cara. Mas não é porradinha qualquer, não. É o Michael Keaton, cara. Batman. Acabou o Batman. Não, seriedade não existe, meu amigo. O cara pega e come. Ele é o Batman, né? Ele é treinado. Ele chega, cara, e cai na porrada com o Robocop sem braço, cara. Tocando a música do Superman, né? Exatamente. E o He-Man aparece no final. Exatamente. No episódio de hoje, nós aprendemos que o corpo se dá bem nas surubas porque ele é baixinho e não tem perna. Nós aprendemos então que amiguinhos como esse devem ser mantidos perto do coração. Beto Ribeiro, grande abraço pra você, cara. Quem abraço, entendeu gente. Referência, veja o vídeo no post. Eu, assim, eu melhoraria o final, eu não alteraria 100%. É, eu falaria assim, tipo, durante o filme, o Robocop já tá cansado de ver plantas da cabeça dele. Já tá vendo o quê? Planta na plantas da cabeça dele, assim. Cresce mantágora tipo, na cabeça dele? Não, eu tô falando uma assim. Flor da cabeça. Uma flor. É, né, mostrando no computador assim, ah, isso aqui aconteceu com a sua cabeça, você é assim, não sei o que e tal. Então nada impediria do Gary Oldman, lá do cientista, mostrar pra ele onde que tá o comando central, entendeu? Da cabeça dele. Então, tipo assim, a única coisa que eu faria assim, tipo assim, ele tá lá tentando atirar no Michael Keaton, ele tá apontando e não sei o que, a mão dele tá tremendo, aí ele apontaria pra cabeça e atiraria assim, pá! Na própria cabeça dele? Na própria cabeça? É. Copiar tipo a cobre assim, da luta? Então, é mais ou menos isso. Mas seria pro Michael Keaton virar, né, aquela coisa, que pena, não sei o que, perdemos ele em atividade, vamos dizer para os repórteres que isso, não sei o que aconteceu, e que nós infelizmente encontramos, que depois de enlouquecer Alex Murphy e matar a sua família, Alex Murphy se matou, não sei o que e tal, aí eles começam a apontar as armas para a família dele, ele levanta e mata todo mundo, ele conseguiu atirar mata até a família dele? No chip das diretivas, não, tirando a família dele. Eu tenho um final mais aí, da hora, cara, ele poderia, tipo, no topo do prédio tinha uma antena lá, não tinha? Ele podia ter atirado na antena, a bala ia ricochetear lá e acertar a cabeça do Michael Keaton. Ele não atirou no cara, ele atirou na antena. É uma pena que a bala pegou na cabeça dele, tá ligado? Porra, um outro final seria maneiro também. Porra, acabou. Não, peraí, meu amigo, se você está ouvindo aqui para ver seriedade, acabou, não existe. Desde o eu segundo, tô vendo que não, cara. Aí, você quer ver seriedade? Eu vou tentar. E tem aquele carinha que é, entre aspas, o podcast do filme, que é o James Earl Harley que faz. Ele é tipo o motherfucker lá, o treinador dos robôs. Ah, o Rorschach. O Rorschach, né? É. O Fred Krueger. Tipo assim, esse cara é bom, sim, eu gosto, sim. Cara. E se, eu pensei assim, e se ao invés dele ser mó babaca e enfrentar o Robocop de novo, não sei o que, com um marcador que impede que ele atire em mim. Eu acho que ele seria mais foda se ele tomasse o controle, tá ligado? Ele chegasse e questionasse o Michael Keaton. Aí o Michael Keaton falou, não, que ele é propriedade da empresa, você não pode fazer nada. Pá! Agora quem manda nessa merda sou eu, entendeu? Ele chegar ele morre? Foda. Eu não lembro, ele morre no filme? Morre. Ele morre? Morre. Seria legal, podia usar ele como pro Robocop 2, que eu achei o Robocop 2 original. Ele voltar como aquele robozão lá, né? Não, mas, ô Pedro, eu gostei da sua ideia, tá ligado? Ele dá um tiro na própria cabeça pra destruir o chip. Sim, sim. O que seria o que comanda as diretivas e no final daria a entender que ele controla completamente a si mesmo, entendeu? Se ele reativa, ele se controla completamente, Mas se ele tivesse as leis do Asimov, ele não poderia atirar nele mesmo. Não, na verdade ele não poderia ter atirado no final do filme, ele não poderia ter atirado no Michael Keaton. Tipo, mesmo se ele fizesse de tudo, tá ligado? Porque ele tem a porra da diretriz. Então o filme deu uma cagada nisso. Mas o filme, ele dá a entender que, tipo assim, que ele, o lado humano dele superou de robô, que ele tomou a decisão de matar. Ah, entendi. Pra diretiva, pô. Eu não tinha pensado nisso. Instalaram o Norton na cabeça do Robocop e dá nisso. Aí, mas uma coisa que eu já falei no dia que eu assisti é que eu mudaria o finalzinho, cara. Não, mas ele faz mó crítica, cara. Não, mas o final é maravilhoso, cara. O final eu achei sensacional, o finalzinho, cara. Do Samuel Jackson? Nossa, eu achei sensacional, só o olho final merda. Eu só espero que na dublagem o dublador fale assim, corta pra mim, corta pra 18. Ah, só pra fechar o Robocop, eu fiquei torcendo que o Wagner Moura aparecesse em algum canto do filme, assim. Uma foto, sei lá. Tá ligado? Na mesa do Alex Murphy tem a foto do Capitão Nascimento. O Battle Boss no final podia... Tem a foto da família, aí do lado tem a foto do Capitão Nascimento dando uma piscada assim, tá ligado? Apontando o dedo pra eles, tipo, ah, you're the best. Não, faca na caveira, porra. Não é lindo. Ah, está errado. Não é assim, é assim. Então, gente, vocês curtiram o final do Batman, Cavaleiro das Trevas Resurge? É, né, assim, eu não... Primeiro... É, mais ou menos. Primeiro... O finalzinho mesmo, sabe? É, o Blake Robin, entrando na Batcaverna, o Alfred vendo o Batman lá no, em Paris. Onde que ele tava mesmo? Não tava sei. Em Paris. Tava em Paris Bom, mesmo. Paris. Ali no Roma. Café. Achei, cara, muito. Roma? Não, acho que é. Enfim, cara, ele podia tava. Ser no Alasca. Cara, enfim, foda-se. Ele tá no café e vê o Batman. Junto com a. Com a mulher gata. Com a mulher gata, exatamente. Com a Selina Kyle. Esse final, cara, perfeito. Fechou perfeitamente a trilogia. A parte da estátua do Batman, tudo bem. Agora, o final da morte da Talia al Ghul foi um lixo, cara. Foi uma bosta, sabe? Foi uma merda, sabe? Mas o filme já tá tão cagado que eu nem liguei, velho. Calma aí. É mesmo, cara. A gente chegou à conclusão que o Batman 3 é uma merda, né? Em todos os podcasts que você participou. Eu sempre falo que o Batman 3 é uma merda. Não, mas calma. Eu acho que o filme é bom. Só que esse final mesmo, da vilã, cara, é uma bosta, cara. Eu gosto, podia ter uma, cara, qualquer interpretação melhor, assim, sabe? Ele podia ter muito bem resolvido isso, o Nolan. Ele podia simplesmente, cara. O Nolan nem tava lá, velho. Nem foi o Nolan que gravou, velho. Não deve ter sido. Do pastel, tá ligado? Não devia ter sido. O Nolan podia ter chegado e falado assim, corta, vamos começar de novo? Aí faz a cena de novo e resolve, cara. Engraçado que ela é uma boa atriz, cara. Ela é uma boa atriz, cara. Já ganhou Oscar, acho que já ganhou Oscar, né? Não sei. Não sei, cara, mas... Já ganhou o Oscar de melhor atriz pelo Piá. Já ganhou Piá? Menino? Piá. Quê? A vida de Edith Piá. Ah, ela que faz a Piá? É, a Piá. Que Piá, gente? A velha Piá. Que Piá? Que Piá? Calma, se fuder. Não, é sério, ela que faz? Caramba, eu não sabia. Ela que faz Edith Piá, pô. Mas enfim, cara, muito, sabe, muito mal feita ali, sabe? O diretor da envergadura do Nolan, cara. Envergadura. Foi o Nolan, velho. Não foi o... Cara, deixa. Ele chamou o Michael Bay e falou: quero muito dirigir uma cena do Batman. Ó, uma só, hein? A cena da morte da Talia, vai lá. É uma cena fácil. É a filmar a mulher morrendo. Você consegue? Consigo, claro. Então, beleza. Aí ficou aquela merda. Que... Não, primeiro ele falou assim: mas eu posso trazer o meu caminhão de dinamite? Eu falei: não. Na verdade, nessa hora o Nolan foi dar uma deixa você... Aí os caras: vão gravar rapidão e vambora. Que, pô, tá na hora aqui, ó. Vai passar o jogo do Corinthians e tal, tem que assistir. Não, Não, detalhe, Zack Snyder tava ali no meio da produção de passagem, porque o Nolan ia ajudar ele a fazer o Superman. E ele foi conhecer o Nolan, ele foi ali no set de filmagem pra poder conhecer o lugar, né? Foi o Zack Snyder que filmou essa bosta, então. Zack Snyder. Não, cara, vocês não estão entendendo. O Zack Snyder, ele queria que o filme dele do Homem de Aço parecesse melhor. Ele chegou na sala de edição e virou, ó, aqui, cinquentão pra você se você botar a primeira versão dessa cena. E, ó, parecer mais merda, isso aí. Boa. Então, aí, agora como fazer melhor? Então, eu... O ruim se eu pra fosse fazer... Oi. Foi mal, pode ir. Nada. Eu faria... eu começaria já a mudar o final... Aquele lance todo que eu acho que, tipo assim, ficou 30 horas aquela bomba pra explodir, puta, entendeu? Foi uma coisa muito... Eu acho que seria uma coisa bem mais direta. Eu acho que seria uma coisa mais... Sei lá, o pessoal ia chiar pra caramba, mas como é um fechamento, eu colocaria o Batman pra morrer mesmo. Certo. Entendeu? Sério? Eu mataria o Batman. Porque, cara, é o fechamento de um ciclo. Então o Batman morreu mesmo. Tem aquela coisa toda das homenagens e não sei o que, aquilo tudo como aconteceu no filme, só que ao invés de ter aquela cena do café, eu não faria o Dick, no caso, né, o Robin, entrando na Batcaverna como final. Se eu fosse fazer mesmo, eu faria ele pegando as referências, ele recebendo, tipo assim, dentro de uma maleta, dentro de uma pasta, igual ele recebeu lá, tudo. Tipo assim, a planta do Batmóvel, do Batuniforme, como é que faz pra entrar na Batcaverna e tudo. E eu terminaria batendo o filme... Oi? Continua. E eu terminaria o filme com o Alfred desligando a Batcaverna, ele saindo e tal. E ao invés de terminar como terminou no filme, a Batcaverna levantando, com o Dick Grayson chegando lá, eu faria o Alfred saindo assim pela escadaria da mansão e tal. E eu a Batcaverna baixando, assim, desligando. Então, pera aí, os cara mandaria as paradas pro Robin. Depois de mandaria o uniforme e tal. Sim, mas aquelas coisas ele já preparou como herança, cara. Ele mandou o... Ele preparou depois que ele pintou um morcego de fogo na ponte. É, ele correu nos correios, botou a pasta lá e vazou lá pra enfrentar o... Eu fico muito, sabe, com isso, porque ele chegou lá... Como que ele pintou um morcego de fogo? Ele pegou e mandou um jato direto com símbolo, ou ele foi pichando assim? Tem outra pergunta que você tem que fazer, cara. É. Qual uma pessoa tem a sua coluna quebrada e para ser consertada, um velho decreto fica dando soco nela? Mudar só o final do filme é muito difícil, porque o filme tem uma série de cagadas que... Não, falando sério mesmo. Eu gostei daquela parte do Alfred vendo eles na praça lá tomando café. Que fique claro o seguinte, eu gostei do final original, mas eu faria assim, entendeu? Porque eu acho que esse negócio do Batman sobreviver, principalmente dele aparecer, teve muita gente que falou que o final seria melhor se ele não aparecesse, se ele só aparecesse só assinando. Olhando e dando um sorriso. É, então, eu acho que o que o Nolan quis fazer foi a mesma coisa que ele fez com o Robin. Ficou bem claro durante o filme que ele era uma espécie de Robin, mas ele queria dizer, esse é o Robin, o nome dele é Robin, que ele é o Robin. E foi ali essa coisa da obviedade, ele tá vivo tanto que você tá vendo ele aqui agora. Primeira vez que o Nolan é tão óbvio, assim, tão, sabe, e tão direto ao ponto. Coisa que, tipo assim, as pessoas elas queriam ver o que aconteceu na origem, né? De tipo, o peão caiu ou não caiu? O terceiro filme foi mais de produtor e estúdio do que da mão do Nolan mesmo. Acho que aí, sei lá. Tem um pessoal que levanta a questão de que, assim, apesar do negócio do bate-sinal, o bate-sinal ele poderia ter preparado antes de morrer, o novo bate-sinal. Em menos de 7 horas. Exatamente, já tava pronto, aí galera só acendeu o pavio e já era. Não, tô falando do bate-sinal do finalzinho, que ele consertou. Ele manda o vidraceiro consertar, eu quero saber do morcego de fogo. Sim, não, eu tô falando o seguinte, que tem gente que questiona, que fala que o Alfred pode não ter visto, aquele pode não ser o Bruce Wayne, ele pode ter ele queria ver o Bruce Wayne e viu. Mas tem aquela teoria que ele não viu a Selina Kyle, não tinha visto ela antes. Ele viu sim, ele viu ela no... Ele até fala com ela... Ela atrapalhava lá na mansão. Mas eu sabia que ela era... Ele viu ela na tela do computador, cara. Cara, vocês estão... Vocês eram mesmo na teoria de que ele não tava vendo o Bruce Wayne, que ele queria ver o Bruce Wayne? Isso não existe, cara. Você vai acabar falando pra mim que ele tava num sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Não tô falando isso. Eu acredito que o Bruce tava vivo. Tem gente que fala que não, entendeu? Ah, sim. Eu só tô falando o seguinte, que o final é daquele jeito mesmo. O Nolan, pela primeira vez na vida dele, fez um final que significa ele mesmo, porque ele queria terminar ali de uma vez só, entendeu? Sim. Ele queria encerrar ali e fechou ali, tá ligado? Que é o que é justo, né? Não é lindo! Ah, está errado! Não é assim! É assim! Star Trek? 45 minutos do segundo tempo, por que eu coloquei Star Trek? Eu tava pensando aqui na nossa conversa de Batman e tudo mais. E o final, cara, eu acho que o Star Trek, o novo, o Além da Escuridão, ele tem uma grande ideia, sabe? No começo do filme, do Khan, do novo Khan e tudo mais. E poderia ser desenvolvido. Chega no final, é uma completa cópia do filme original, A Ira de Khan. Com os personagens trocados, o Spock maluco indo atrás do Khan, brigando com ele. E, cara... O filme, no final, termina tudo benzinho, assim, sabe? Ah, não, tá tudo tranquilo, vamos voltar, vamos para o espaço. E termina o filme. Pô, eu gostei do filme, mas o final, cara, foi tão, sabe, tão repetitivo. E olha que eu não tinha nem assistido A Ira de Khan ainda. Eu não assisti A Ira de Khan, eu nunca assisti Star Trek até assistir o filme novo. Você nunca... E você gostou do filme? Eu gostei pra caralho, velho. Do 1 e do 2. Eu gosto muito do 1. Do 1 mesmo, do reboot agora de 2009, né? Ah, então, é isso aí. Só que... Cara, é aquele negócio. O 2 tem um vilão melhor do que o 1 e o 1 tem um desenvolvimento melhor que o 2. É verdade. E é foda isso. Sabe o que eu poderia consertar no final? Poderia chegar no final, o Khan precisaria ser um vilão. Ele poderia ser um cara que tá ali pra ter a vingança. Mas esse que ele é? Cara, ele não deveria, sabe, entrar no caminho da frota. Ele deveria, sabe, ir contra o Robocop. E no final, depois da cabeça arrancada, eu acho que o Robocop... Ele tem a cabeça arrancada? O Marcos, que é o Robocop, ele depois da cabeça arrancada, ele poderia ser... Poderiam fazer um Robocop a partir dele. Sim. E no final, E no final seria Robocop versus Star Trek. Combate. Combate. Combate. Combate, mano. Esse seria um final perfeito. O Cumberbatch é foda pra cacete, mas ele não é o Khan, entendeu? Uh-huh. É, dá pra você entender que, ah, ele é filho de outros pais, ele só tem o mesmo nome, basicamente, porque mudou tudo quando o Nero veio pra essa dimensão, mudou muita coisa. Tá, ia ser o Benício Del Toro, que ia fazer mais sentido, porque o Benício Del Toro tem essa cara de latino e tal, igual o Ricardo Montalbán. Sim. Ia ser então, o Benício Del Toro escalado pra ser o Khan? Ia. Ou você que deu... Você que falou não, agora. Ele que ia ser. Ele foi chamado, ele não aceitou, aí chamaram o Cumberbatch. Pô, o Benício Del Toro é foda. Ia ser um Khan mais parecido com o clássico, mas eles mudaram drasticamente e tal. A única coisa que eu mudaria, assim, principalmente, seria justamente distanciar mais do Ilha de Khan, igual o Rafael salientou aí. E uma coisa que eu faria, cara, aí vocês vão virar, pô, vai matar de novo. Não, uma coisa que foi muito interessante no Ira de Khan original foi o peso da morte do Spock sobre eles. Então até o próximo filme tem a busca de Spock, que a gente descobre que ao invés de morrer ele foi para outro planeta, tem uma frescuragem toda lá. Filme fraco pra caramba, né? Então, mas tem isso. Então, tipo assim, mas até o final do Ira de Khan, o maior peso do Khan é justamente a morte do Spock. O cara, mesmo que indiretamente, matou o Spock. Então tem muito mais relevância a morte dele. É uma coisa que arrancaram da morte do Kirk no Além da Escuridão, que ele volta 15 minutos depois que ele morre, ele volta. Você não sente que o vilão deixou uma marca no que ele fez? Simplesmente, não, resolvemos aqui, pronto. Claro, eu acho que é boa, acho que ele não devia ter voltado à vida, não. Então, eu podia tanto tá que quando eu assisti, eu achei que ele tinha morrido mesmo. Já tinha acabado, ele não ia voltar mais. Assim, não voltar mais, né? Mas no só filme de zoa, já cara. Era. E só de zoa, sabe o que eu faria? Robocop no final do filme, Robocop versus Star Trek. Não. Então, morreu o Kirk, aí tá todo mundo assim em silêncio e tal, aquele velório, honras e o cacete. Acaba de ser designado o novo capitão da USS Enterprise. Aí chega lá, Capitão Picard, aí é o Tom Hardy, igual foi no Nemesis, tá ligado? Só pra tirar uma onda. Tom Hardy como Picard? É, ele foi o Picard no Nemesis, né? Ele foi o Nemesis, que é o Picard lá. Verdade. Não, mas o Tom Hardy, eu tava vendo a origem esses dias, ele tem uma papinha assim, sabe? Ele senta assim, tem uma papinha assim debaixo do... Ele tem pau pequeno, ele tem pau pequeno, ele tem pau fino. Não, nem... É sério, quem assistiu o Bronson, ele aparece pelado, ele tem pau fino. Tá bom. Então vamos voltar pra outro filme. Não é lindo! Ah, está errado! Não é assim! É assim! Homem de Aço. Homem de Aço, beleza, perfeito. Eu concordo com o final do filme do Homem de Aço. Eu acho que devia ter quebrado o pescoço mesmo e pau no cu de quem não gostou. Exatamente, eu gostei bastante do filme. Que... Calma. Não, falando sério agora. É sério mesmo. Cara, eu não entendo qual a mística das palavras mágicas cu e cocô, que faz as pessoas rirem como se... Agora é sério, falando sério. Eu acho que foi justo o Superman matar o Zod. Eu também, cara, achei justo. Eu não sei quem colocou na lista, quem que foi? Eu. Por quê? Porque, eu gostei dele matar o Zod, eu acho que fez todo sentido. Eu não gostei de ter matado o Zod. Não, assim, como que ele matou? Eu acho que ele foi justo. O motivo dele ter matado foi justo, exatamente, foi justo. Não foi por isso que eu mudei, eu tô falando do finalzinho mesmo. Aquele lance dele, eu sou o Clark Kent, um filme mega foda com explosão pra caralho, matou metade da cidade e termina com o planeta de Aru a pleno vapor, funcionando bonitinho, e ele voltando. Isso não faz sentido, exatamente. Podia ter deixado pro 2, né, cara? Podia terminar o Superman voando na Terra, salvando o estelar. A gente sabe que eles começaram a desenvolver isso bem depois que já tinha feito o Homem de Aço. Mas se já estivesse planejando o Batman versus Superman, poderia, tipo assim, eles queriam declarar que ele é o Clark Kent. Então poderia ele ir pra uma central do planeta diário, uma filial em Gotham, alguma coisa, pra ele conhecer o Bruce Wayne, pra só ter aquele gostinho. Né? Ou só cumprimentando, só dando um... Colocando alguma... Caralho. Colocando caralho? Não. Falar mais uma parada na sua ideia, pô. Podia terminar o Homem de Aço, assim como terminou o Batman Begins, com a carta do Coringa, tá ligado? Podia ter alguma coisa do Batman aparecendo no final, tá ligado? E o cara, sei lá, o Superman voando, pela cidade e, sei lá, algum sinal do Batman, entendeu? Assim como foi no Batman assim. Ele é uma, tipo assim, ele é o maior detetive do mundo. Então o final que, inspirado nesse aí que você falou, uhum, seria o Clark, igual teve o pré-final ali dele conversando com a mãe. Aí fala, ah, eu tô pensando em ser repórter, não sei o que. Ah, filho, passou um homem aqui de manhã e deixou um cartão pra você. Aí ele vê lá o cartão Bruce Wayne. Aí termina o final. Também, também. Ou então o Superman voando pela cidade, aí a câmera, tá ligado? Vai afastando assim, só fica a silhueta de um. Sabe, da capa voando, tá ligado? A capa preta voando, ah, pô. Aí matava aí, tá ligado? Foi o Batman. E outra coisa desse final também, que você falou, que mágica, engraçado que a luta dele com o Zod arregaça 90% da cidade, né? Não, morreu a cidade. E no dia seguinte, é que nem você falou, o planeta Diário já tá todo vapor, já. O prédio do planeta Diário caiu. Quem que vai comprar? Ah, meu Deus, quem que vai comprar jornal? Minha casa foi destruída, final, eu vou comprar o jornal. Não, eu falei assim que seria. Pô, agora, esquecendo essa parte do Renovação de Batman, o final que seria maneiro também. É, dentro dessa gama aí do Homem de Aço, só o Homem de Aço, uhum, seria fazer uma homenagem original. Tipo, o tempo todo eles batendo nessa tecla, a gente tá fazendo tudo novo, mas uma homenagem, o lance dele sair da Terra, olhar, dar aquele sorrisinho, tocar a música. Ah, piscar pra você, né? Então, não precisava mostrar aí no planeta Diário, não precisava mostrar mais. Terminava ele conversando com o soldado, ele pegava, saia voando e acontecia isso aí que você falou, tá ligado? Ele olhando a Terra de longe, matava aí, velho. Cara, se tivesse esse final aí, fazendo essa homenagem, eu não ia no cinema assistir o filme, porque eu assisti antes de ir no cinema, né? Puta, eu fiquei muito triste de não ter ido no cinema assistir, não, eu não consegui ir, não tive tempo. Eu assisti em 3D, e o 3D não... depois de 40 minutos do filme eu já tinha me acostumado com o 3D. Mas, cara, eu acho que não ia fazer. Eu ia achar muito esquisito. Justo. Exatamente. Se tivesse esse final dele voando, assim, mostrando no espaço, a Terra de fundo e ele dando um sorrisinho assim pra câmera, uma piscadinha. Seria uma adaptação disso aí, entendeu? Uma adaptação. Aquele negócio dele sair, só uma homenagem. Não precisaria ser carpadinho o final do. Exatamente. Não é lindo! Onde está errado? Não é assim! É assim! Capitão América, o quê? Primeiro Vingador? Quem colocou? É o primeiro Vingador. Tinha que ser o Pedro. Eu aposto que foi o Pedro que colocou aqui. Não, Capitão América de 90. O de 90 com caveira vermelha com o rosto quebrado. Vocês já assistiram o 2 já? Eu já assisti, filmaço. Eu ainda assisti. Bem ruim. Cara, supera muito, sério mesmo. Supera o Cavaleiro da Noite Volta. Eu ouvi falar que é o melhor filme da Marvel. É o melhor filme da Marvel. O Capitão América. Mas essa história do... Eu tenho o HQ do Soldado Invernal. Essa história é muito foda, cara. Beleza, por quê? Então... Por que é ruim? Não, o podcast é isso. Pedro coloca um filme com a gente não concorda. Eu pergunto pra ele por que é ruim e aí ele fala. Aí eu pego e falo que vai ter o Batman e o Robocop no filme. Você vai botar o Batman e o Robocop lutando contra o Capitão América nesse? Depende da definição do final dele, né? Vamos lá, tá bom, Pedro, vai. Vai, Pedro, passa de tudo pra que isso não aconteça. Eu achei muito moído o final, porque eu acho, sinceramente, vocês podem discordar, mas eu acho esse o Capitão América, o Primeiro Vingador, um dos melhores filmes de super-herói que tem. Porque ele... Ele não tira esse... Porra. O Capitão América, o Primeiro Vingador, é um filme que ele se mantém muito fiel ao HQ, e ele não tem vergonha disso. Então, mesmo quando ele é meio lúdico, ele não é um filme que precisa de muita piadinha boba pra se manter, entendeu? Ele não é um filme... Ele é um dos filmes assim, mais sérios da Marvel, e ele... Ele é o mais sério da Marvel. Praticamente, então tanto ele usa o segundo, esse plano. Que você não assistiu, mas tanto o segundo. Ele é bem mais sério, assim, que tipo, a partir do Vingadores está tendo um humor muito padrão, tanto no Homem de Ferro 3 quanto no Thor. O Thor foi bom, o Homem de Ferro 3 não foi tão assim. E o Capitão América, ele é um personagem mais sério, ele é um cara que todos os temas que vão em volta dele, que envolvem conspiração e esse negócio de ser de outro tempo, tudo referente a ele é sério. Ele é um herói de guerra, cara. Não dá pra você fazer muita coisa alegrinha com um herói de guerra. Sim. Mesmo as piadas que envolvem ele no Vingadores são em referência a outra pessoa. Ele, propriamente, ele só faz aquela piada da referência. Ah, eu entendi a referência. Essa é a piada dele no filme. Por que você achou o final do Capitão América uma bosta? Então, eu só tava assim, pincelando que eu acho um dos melhores filmes da Marvel. Só que o que que acontece? O primeiro? Ele foi crescendo, o primeiro Vingador. Ah. Mas o que que eu acho que cai um pouco a qualidade dele? Porque é um filme de ação, é um filme de aventura, é um filme que você vai assistir e você quer o que ele te arrebate. E tipo assim, o filme ele tem um crescendo, ele vai crescendo, ele tem personagens incríveis assim, sendo bem desenvolvidos, ele vai crescendo, crescendo. E quando chega na hora assim da nota máxima da sinfonia, ele cai em queda livre, entendeu? É uma batalha final xoxa, ele enfrentando o Caveira Vermelha, que era pra ser o arqui-inimigo dele, ele não representa nenhuma ameaça pra ele. E tem aquela coisa toda, uma porrada pra cá, uma porrada pra lá, um soco no estômago e esbarra no cubo cósmico e acontece o negócio e acabou a batalha. É, eu achei bem corrido mesmo, o final mesmo, muito corrido. Eu vou ser sincero aqui também. E esse lance também das bombas serem lançadas, eu achei assim, foi legal pra motivar o sacrifício, mas foi uma coisa desnecessária, gerando uma tensão que não é tensão, entendeu? Ele tá enfrentando um bando de guardas burros da Hydra, uhum. E é uma coisa que em nenhum momento representa uma ameaça, essa batalha final. Eu acho que tinha que ser uma coisa bem foda, às vezes um personagem que representasse, sei lá, um desafio maior pra ele, ou o próprio Caveira Vermelha melhor desenvolvido. Ele é um cara que ele é o super soldado do mal, entendeu? Ele é tudo que o Capitão América é, ao contrário. Ele tinha que ser um cara que é um inimigo mental e físico dele, um cara capaz de quebrar a cara dele e ao mesmo tempo fazer ele se sentir um merda, entendeu? Podia ter sido mais construído esse final mesmo, realmente. E o Hugo Weaving, cara, é um ator foda. Se eles dessem pra ele um texto bom pra fazer desse batalha final, seria foda. Eu achei muito corrido. Se eu fizesse o filme, eu me focaria menos nesse negócio dele tentar desviar as bombas e mais na batalha, corpo a corpo. Eu sou igual a você, eu tenho os mesmos poderes que você, então eu vou te enfrentar no corpo a corpo e vou te ganhar porque eu sou melhor que você. Eu sou um super soldado melhor do que você. Eu sou o Ariano, eu sou... É, porque o Capitão nessa daí, o Caveira Vermelha podia ganhar porque o Caveira Vermelha é muito mais inteligente que o Capitão América. O Capitão América é todo estratégico, né, de guerra e tal, mas o Caveira Vermelha, né, se supera aí na inteligência. Ia acabar fudendo ele. Eu acho que, tipo, esse lance do cósmico podia interromper a luta deles enquanto o Capitão tá perdendo. Entendeu? Ia fazer todo sentido. O Caveira Vermelha dá uma surra nele e esse negócio do cubo cósmico impedir, entendeu? Porque faria isso todo sentido. Ele é super soldado há bem mais tempo que ele. Ele ainda tem um treinamento depois de ser super soldado. Ele é inteligente, entendeu? Pra caralho, velho. Sim, ele não é um inimigo à altura do Capitão América. Isso nos quadrinhos sempre foi bem claro. Sim. Ele perde porque ele é o vilão, ele tem que perder, mas numa batalha justa, ele é um vilão superior ao herói. Ele é muito forte, ele é muito poderoso. Não é lindo! Ali está errado! Não é assim! É assim! Sinais, não assisti Sinais. Quem assistiu Sinais? Eu assisti. Eu. Beleza, o que vocês mudariam no filme? Aí quem colocou isso daí? Foi você? Então beleza, Gustavo, essa é a sua chance. Por que você mudaria o final de Sinais? Porque depois de toda a tensão que eles criaram durante o filme, não faz sentido o Alien aparecer no final e ainda ser derrotado pela água. Começa com que são os alienígenas mais patéticos do universo, né? É. São... Vamos conquistar o planeta? Vamos. Vamos achar o que tem mais água, porque nossa fraqueza é água. Eles chegaram no planeta, né? Foram descendo, descendo. Aí a fraqueza dos malandros é água. Eu acho que eu tô vendo água ali, viu? É, tipo... Ah, eu avisei, viu? Acho que não era uma boa vir pra cá, não. Eu falei pra não descer nessa merda, mas o estagiário ninguém escuta. Eu gosto muito de Sinais, cara. Eu gosto muito. A cena do Brasil é uma das cenas mais assustadoras que eu já vi, cara. É, tipo, é a câmera muito amadora, velho. Dá muita... Puta, dá muito medo daquela cena, cara. Até hoje. Não, mas o Sinais, o Guerra dos Mundos, né, assim também? Eles não são derrotados pela água? Não, são derrotados pela doença. Por uma doença. A gripe. Ah, gripe? Gripe? É a gripe. A menina começa a espirrar dentro do monstro lá e começa a espirrar. Os monstros explodem. Inútil. É isso? É? Caraca, eu assisti esse filme e não lembrava disso. Nossa. É tão ruim que o seu próprio cérebro já apaga. Eu lembro que o filho do Tom Cruise chega antes dele. Tipo, não, pai, eu estou correndo e... Ai, que merda. Ele vai... Eu não quero ficar com você. Aí o pai, não, filho, fica aqui comigo, você vai se proteger. Não, o moleque chegou em casa antes, cara. Ó, pra trocar o final desse filme, eu não falaria a fraqueza dele de água. Sei lá, podia ser o mundo cagado no final. Mas a mas a família uma consegue... Uma gigante aparece e não, tipo assim, o mundo é zoado no final, tá ligado? Os alienígenas chegou na Terra, fudeu. Mas a história sempre foi centrada na família. Então, sim, tipo, aquela família conseguiu vencer aquele alienígena, entendeu? Agora o que vai acontecer fica pro próximo filme. Eu tenho uma coisa assim com filmes de alienígena, por causa do que um professor meu de filosofia falou uma vez. E tá muito batida essa imagem do alienígena humanoide, sabia, cara? A gente se atém tanto à imagem humanoide de um alienígena porque a gente tem medo deles serem, de fora daqui existirem formas de vida além da nossa compreensão. Exatamente. Uma coisa que não poderia estar viva, estar, entendeu? Alguma coisa assim. Então, é mais simples pra gente criar humanoides. Eu prefiro muito mais um alienígena que pareça completamente com um humano, porque ele evoluiu exatamente igual a gente, do que um que nem tem no Star Trek, por exemplo, no Star Wars. Sim, os do que esse negócio muito do cabecinha pontudinha e dedinhos que de melequinha que e tem toca. Telefone em casa. Entendeu? É uma coisa que não convence mais, não entendeu? Assim, a cena do... Mas os alienígenas, os sinais não são meio humanoides, assim, tem um... Parece, tipo... Não, é por isso que eu tô falando, mas eles não se parecem com a gente, entendeu? É isso que eu tô falando. Aquela velha imagem da cabecinha puxadinha é o alienígena do... da cristal. Nossa, não assisti a caveira de cristal, cara. Eu tenho medo de... Não é linda! Onde está errado? É assim. A Vila. Eu não assisti A Vila, mas o que eu sei é que o filme contaria sobre um monstro, e esse monstro assombraria uma vila. Só que esse monstro, na verdade, ele no final é revelado, ou no meio do filme, não sei, e no final descobre-se que a vila, na verdade, se passa, está acontecendo nos tempos atuais. E as pessoas, na verdade, a partir de algo que eu não sei o que aconteceu, resolveram se isolar numa vila onde eles viveriam no passado. Estou correto, gente? Esse é o problema da vila, tá ligado? É que, tipo assim, você tem que imaginar que o cara que fechou até o espaço aéreo pra não passar nenhum avião, o cara devia ser, tipo, muito, muito milionário, exatamente, tá ligado? Muito rico. E não é a sensação que passa dos personagens. No momento que você descobre que os caras estão no presente, e o cara... eles falam isso no filme. Ele comprou o espaço aéreo pra não passar avião. Nossa... Sério? Não, é sério? É sério, cara. Caraca. Isso que quebra um pouco da... O filme é muito foda, cara. É muito foda. Eu gosto muito da vila. Mas chega nessa parte do final que você descobre toda essa parada que eles estão no presente. Até aí tudo bem, eles estão no presente e tal. Mas fala que o cara comprou espaço aéreo pra não passar nenhum avião, bicho. É meio foda, tá ligado? É foda, né, cara? Eu mudaria drasticamente o final, cara. Eu acho interessante, mas eu acho que o filme se prendeu tanto essa necessidade do Split End... Que é o filme do M. Night Shyamalan também, né? Do Sexto Sentido. Então ele tem essa necessidade, um final surpreendente. Que esse cara é campeão, né, velho? Ele se agarrou a isso como quem não tem futuro como diretor, né, cara? Então, porque ele não tem mesmo, porque ele só fez filme merda. É, todo filme é, não, vou colocar um final surpreendente. Sabe qual filme que ele fez? Último Mestre do Ar, ele só fez merda depois desse filme aí. Não, antes, não foi ele não foi ele o autor de Fim dos Tempos? Foi. Sim. Foi. O Mark Wahlberg conversando com uma planta? Foi. Depois disso não existe mais esperança, cara. Não existe. Mas A Vila, cara, é um filme bom, é uma história muito interessante. Sim. Mas essa coisa de chegar no final, assim, você quer fazer um split ending, mas eu achei um split ending tão merda, cara. Porque ele quebra muito do suspense e do poder que o filme tem. O filme é poderoso até a revelação do final. Eu acho que você tem que fazer a revelação do final, igual falei ali um tempinho atrás, no crescendo. O filme tem que terminar no crescendo, ele tem que ter um ápice pra ele terminar bem. Você tem que sentir, caraca, ele tem que te surpreender até não poder mais. Então, se você vai fazer uma surpresa no final, não pode ser uma surpresa broxante, assim, a gente vive no século XXI, os monstros foram inventados pra manter todo mundo aqui dentro, e o cara é rico pra caralho, comprou o Deus e o mundo pra ninguém nos descobrir. Que merda! Tipo, tipo, o cara tem que ser muito rico, velho. Não, não tem sentido. Não, cara, eu, muito fora do normal. Eu acho que podia sim. É. Tem várias maneiras de você fazer esse final. Um dos finais que eu faria seria de realmente ter as criaturas, mas seria uma invencionice muito grande da minha cabeça, que seria, na verdade, não seria uma vila, tipo assim, criaturas assombrando uma vila. Você descobriria que é tipo assim, uma outra dimensão, alguma outra coisa, que eles estão os humanos, eles estão invadindo a vila das criaturas. Eu imaginei tipo os outros. É tipo, eu sou a lenda? É tipo, não, mas eu sou a lenda, não. É mais tipo o final dos outros. Não, é a mesma isso. coisa que você falou. Você descobre, cara, que os fantasmas são os personagens principais. Né? E seria mais ou menos isso. Você tá vendo ali pelo ângulo de quem tá contando a história. Só que se você descobrisse no final que as criaturas que dominam o lugar não é no nosso planeta, não é o nosso... Você criaria um split ending muito melhor, eu acho. É, mas aí teria que criar alguns ganchos durante o filme pra... Pra chegar até esse final, né? Mas tudo bem. Mas seria interessante. Sim, eu concordo. Acho que seria bacana. E um outro final que eu acho que seria interessante também, teve toda aquela coisa, mas não necessariamente de que eles se isolaram do mundo e não sei o quê, que eles realmente foram... você teria que cortar um pouco a coisa dos monstros, de manter as pessoas lá dentro, mas eu acho que seria um final muito interessante você descobrir que a vila existiu ali o tempo todo, mas isolada do mundo, num lugar onde realmente não passa avião, não tem nada, igual uma tribo indígena, você tá entendendo? Um Sim. lugar onde eles realmente não sabiam que as coisas avançaram, eles se isolaram e não aconteceu mais nada. Então quando eles descobrem que existe um mundo lá fora, é uma coisa do cacete. Você pensou que o filme inteiro estão numa época antiga e não sei o que, e você descobre que eles estão na época atual e se isolaram do mundo. Mas não assim, eles se organizaram pra se isolar do mundo. Que é a sensação que passa quando você descobre, né? Só que depois vem a explicação que caga tudo. No filme, quando você descobre que eles estão no presente, você fala, caralho, que foda! Até que vem a porra da explicação, que Sim. quebra tudo. Mas, tipo assim, nesse seu final, deles teriam os monstros também? Igual eu falei, teria que ser mexido nessa coisa dos monstros. Mas às vezes, cara, igual tem muito filme de explicar coisas sobrenaturais de uma maneira natural. Isso daí poderia ser realmente... Poderia ter alguma conspiração maior, entendeu? Tipo assim, de não quererem que essa vila fosse revelada, alguma corporação mesmo. Ou então nem explicar as criaturas, sabe? As criaturas existem, ponto. Sim, exatamente. Tipo, você explica demais, estraga. Foi o que aconteceu no Sexto Sentido. Você não vê nenhum cientista conversando com o garotinho. Então, você vê fantasma porque você tem no seu globo ocular algo escondido que revela o ectoplasma dos seres. Entendeu? Pô, é por isso que é legal. Tá lá o fantasma. Por quê? Porque ele é um fantasma e tá lá e o garoto não interessa, consegue... né? Podia ter os... Foda-se, tá ligado? Os monstros estão lá. Porque, tipo assim, no filme do Shyamala, ninguém nunca pensou em pegar um pedaço de pau e dar na cara do bicho até ele morrer. Pô, ninguém nunca pensou em pegar um arco e flecha, botar fogo na ponta e dar uma flechada no bicho. Ninguém nunca pensou fazer isso. Não, porque ninguém é super-herói e ninguém vai lutar com um monstro. Podia... Não, alguém podia pegar, a galera se reunia, juntava uma... Metia a flechada no bicho, já era. E ia ser um dos velhinhos lá, morto lá. Ih, caralho, matamos um dos velhos, fodeu. Pô, tenho que fazer uma pergunta. Os outros, não é aquele filme com a Nicole Kidman, não, né? Exatamente. Eram eles os fantasmas? Era. Revelamos um spoiler. Eu nunca assisti esse filme, cara. Cara, esse filme é muito foda, velho. Esse filme é muito foda. Sei lá, 14 anos de vida que eu tive antes de assistir foi um dos filmes que me surpreendeu. Vocês estragaram a experiência pra mim. Obrigadão. Desculpa. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Nando fazer essa indicação para essa semana. Cara, eu vou indicar a coleção Origens do Hellblazer, Constantine, tá no sétimo número. Deu uma falhada na voz aí, desculpa. Constantine! É que ele está falando com a minha piroca dentro da boca dele. Tá no sétimo volume, quem curte Hellblazer, histórias sobrenaturais, aí tem que procurar essa coleção. E eu não vou falar muito porque senão a minha voz vai acabar. E eu quero usar a minha voz ainda nesse final de semana. Vou indicar um filme muito bom, que termina perfeito e tem uma continuação perfeita também. Chama Mad Max. Cara, você deve conhecer, Rafael. Você deve conhecer. Ele termina muito bem e ainda tem uma continuação melhor ainda, porque apresenta um mundo pós-apocalíptico real do que se vê no primeiro filme. E só isso mesmo. O final é muito bom, por causa do personagem sai sem rumo na vida depois de tudo que aconteceu. Eu nunca assisti Mad Max. Então se mata, cara. Eu só conheço o comercial do SBT do Além da Cúpula do Trovão. É isso que eu conheço do Mad Max. Só conheço o do 2, que tem abertura. A música do Além da Cúpula do Trovão. Eu primeiramente indicar aí o meu blog, como sempre, o batman-brasil.blogspot.com. Só visitar aí. E fazer indicação aqui pro final de semana, para semanas aí pro pessoal assistir. É, vale muito a pena. É, dois filminhos aí bem bacanas. É o Fim, que é sensacional. Que a gente vai ter maravilhoso, cara. Maravilhoso. Só aqui, mas é um filme de comédia genial, porque é um filme de comédia que não se leva a sério. Então é isso que é a melhor coisa, cara. Você fazer um filme de comédia que se leva a sério não tem graça. Atores eles mesmos no fim do mundo, e isso é simplesmente genial, vale muito a pena. Se alguém achar o DVD, por favor, me diga onde tem, que eu não consigo achar. Então, sensacional, é o Fim. E outro filme de comédia também muito bom, com o Ben Stiller, o Vince Vaughn e o Jonah Hill, é o Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau. Sério mesmo? Me falaram tão mal do filme, cara. Não, cara, eu peguei pra assistir despretensiosamente e gostei muito. Gostei muito. É também uma comédia meio descompromissada, tem aquele velho espírito da comédia pastelão americana e tal, mas assim, o desenvolvimento da história é muito interessante, gera umas boas risadas aí, então os dois filmes aí, pra quem quer rir um pouco aí, são boas pedidas. É o Fim e Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau. Então, minha indicação para essa semana, eu... Xvideos.com. Isso, xvideos.com agora. Eu não resisti, gente, desculpa. Não, beleza. Eu acho que você está até contido hoje nesse podcast, cara. Sério? Em respeito ao Pedro. Eu tô com a voz ruim. O Pedro quase teve um AVC, cara. Eu sou muito chato, cara, desculpa. Eu fui assistir Capitão América, O Soldado Invernal. E essa é a minha indicação. O filme, com certeza, pelo menos pra mim, e pra muitos também, já ouvi muita gente falar isso, é o melhor filme da Marvel Studios. O filme, praticamente, ele é melhor que o primeiro. Eu achava que não ia conseguir se fazer isso, mas sim, conseguiram. Logo depois dos Vingadores, o Homem de Ferro 3 e o Thor estavam indo na parte muito mais do humor, né? O humor que a gente viu em Vingadores, eu achava que ia ser só isso. Quando eu assisti o Thor, eu gostei bastante do Thor 2. Só que o Capitão América foi finalmente uma amadurecida dos filmes da Marvel. É um filme que, na história da Marvel Studios, nos filmes da Marvel Studios, nesse universo, ele é parte fundamental de toda a mudança que acontece. O final muda tudo, sabe? E abre um leque de possibilidades do que pode acontecer para os próximos filmes. É um, acima de um filme de super-herói, ele é um puta thriller de ação, sabe? Tem a espionagem, tem a trilha sonora, eu achei magnífica. A cena da morte do Samuel Jackson, do Nick Fury, é maravilhosa. É uma cena de ação muito boa. E o filme tem cenas de ação muito boas, né? E aquela coisa do final do que a gente tava reclamando. Sou eu perdendo a voz agora. Do primeiro filme é consertada nesse segundo filme. Porque as cenas de ação todas, tanto o final quanto as outras, são maravilhosas. Então essa é a minha indicação. Vão assistir, correm, vão pro cinema. Eu não assisti 3D, eu assisti em 2D mesmo. Achei desnecessário assistir em 3D. Não sei, parece que o 3D não é tão assim chamativo, né, pra esse filme. Mas de qualquer maneira, de 3D e 2D, vão assistir o filme, que é muito bom. Fica até os créditos, né? Acho que é besteira hoje você anunciar isso, né? Você, fica até os créditos, o pessoal vai embora. O pessoal vai embora do cinema. Eu fiquei lá, só eu e mais um casal ficou sentado. Ficou metade da sala lá, quando começou os créditos. No meu caso não ficou, cara. Ficou só eu e mais os gatos pingados. Aí os gatos, teve a primeira cena, os gatos pingados saiu. E eu sabia que ia ter uma terceira cena, ou quer dizer, uma segunda cena, porque agora são duas, né? É, uma pra continuar a história e a outra pra o gancho pro próximo filme. Exatamente, continuei no negócio. Eu falei, de qualquer maneira, eu vou estar sentado aqui até os créditos finais acabar. Se o cara do projetor gritar, ô, sai daí, o que ele vai poder falar? Sai daí, o filme não acabou ainda, até os créditos. São letras passando, subindo e tocando música, mas ainda é um filme, não é? Não. Não? Não. Na minha concepção é. Mas, enfim, é isso, galerinha. Então chegamos a mais um final do podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de agradecer a participação do Gustavo, redator aqui do Banco de Cérebros. Gostaria de agradecer ao Nando. Sempre um prazer. Sempre um prazer. A voz rouca agora. Virei o Batman. Virou o Batman agora. Agora eu tô de Batman. Você vem à minha casa. Falar mal de minha família, um negócio assim. E vem dizer oi, padrinho. Cara, precisa reassistir os filmes. O Poderoso Chefão. Falei tão mal do Antônio na última edição, cara. Precisa reassistir os filmes. E gostaria de agradecer também ao Pedro Santos, lá do Batman Brasil. Os bem. Exatamente. Já fez o já fez. Ah, o Nando quer fazer um jabá? Ah, acessa o meu Twitter lá, @NandoAlmeida. Ah, beleza. E o Nando Almeida também edita o canal Nostalgia e várias coisas. Edita o Nerdologia e o que mais? Peraí, eu edito Matando Robôs Gigantes. Ah, o Matando Robôs Gigantes também. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa edição e até mais. Tchau. Você é do canal Nostalgia ou não? Eu sou um dos editores. Cara, aquela ideia do Goku no Mario Bros. É uma das mais geniais, cara. Eu ri, o vídeo tem 10 segundos e eu ri uma hora, cara. Esse daí já não é eu, não. Eu só edito o programa principal. As melhores ideias não é você. Aí vai chegar o Nando. Ah, o filme do Hobbit é uma bosta. Ele vai chegar falando isso daí. Vai, fala que o filme do Hobbit é uma bosta. Vai, começa falando. O filme do Hobbit é uma merda. Pronto. Tá, na cara da sociedade. Cusão, o que você vê? Eu não falei. Queria chegar falando isso. Eu cago na cara do Hobbit. Ai, caralho. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.